espiritual, em nome dos bons espíritos de luz, de Nosso Senhor do Bom Fim, você vai ficar curado ou curada. Para isso eu tenho o dom da vidência, o dom da mediunidade que Deus me deu, tá bom? Se for doença de caráter material, eu te encaminho para a medicina. Daqui a pouco eu vou passar para você os telefones de contato do astrólogo vidente professor Montenegro. Você que está aí do outro lado do rádio, está desempregado ou desempregada, procura o vidente professor Montenegro. Você tem um parente, um ente querido da família que está distante, nunca mais te deu notícias? Você quer saber se ele está bem ou mal? Me procura, eu tiro a sua dúvida. Eu te digo se ele está bem ou se ele está mal. Graças a Deus eu tenho um dom da vidência, eu tenho um dom da mediunidade. Foi Deus que me deu. Deixa eu ler outra carta. E a pessoa diz: vidente, estou enviando esta carta para o seu programa. A finalidade desta carta é para pedir uma ajuda. Espero, vidente, que você possa me ajudar. Me ajuda, pelo amor de Deus, vidente. Eu tenho um irmão, e esse irmão, ele está com um problema psicológico. Ele anda muito nervoso, agressível, violento. Vidente, a gente está pensando que esse problema dele é espiritual. E a gente levou ele numa rezadeira, ele melhorou, mas não ficou bom. Será se realmente é espiritual? De maneira nenhuma. Esse problema dele aí é de caráter material. Realmente ele está tendo um problema psicológico. Está entendendo? Esses problemas psicológicos aí, essas agressões, estão começando lentamente. Se não levar ele urgentemente à psiquiatria, precisa levar ele ao psiquiatra. Vai ter que tomar remédios controladíssimos para acalmar ele, para calmantes. Essa agressividade vai se tornar cada vez mais agressiva. Vai ficar mais agressível ao ponto de fazer até alguma loucura, alguma coisa mais grave. Acontecer até uma tragédia. Vamos evitar uma tragédia. Não tem nada espiritual. Rezaram nele porque não deu a crise forte. Mas quando der um mal súbito nele aí, psicológico, na mente dele, aí a coisa vai ficar numa situação realmente muito difícil controlar. Por isso, antes de acontecer alguma fatalidade, alguma coisa mais complicada, vocês têm que evitar isso, indo ao psiquiatra com este rapaz. Quando existem problemas materiais, eu mando para o médico. Quando existem problemas espirituais, tem vezes que a pessoa está com um problema psicológico, alguma depressão, algum problema através de trabalhos espirituais. Aí sim é comigo. Agora eu tenho absolutamente certeza que esse problema dele é de caráter material. Tenho absolutamente certeza, tá bom? As agressões vão aumentar se não procurar urgentemente a medicina, tá bom? Procure amanhã, ou amanhã mesmo, hoje mesmo, tá bom? Deve ele, com certeza, a psiquiatria. É o médico mais indicado, é o psiquiatra, tá bom? Um abraço para você e um bom dia do vidente para você. Vamos anotar aqui rapidão os telefones de contato do vidente professor Montenegro. Anota o TIM 38, é o DDD 9 91 33 2002. 38 é o DDD 9 91 33 2002. Vamos anotar o zap do Claro 75, é o DDD 9 82 8213 17. Repetindo para você, o zap do Claro 75 é o DDD 9 82 82 13 17. Eu vou encerrar a edição de hoje com momentos de reflexão. Vamos falar com Deus através da oração. Senhor Deus, Criador, do céu e da terra. Poderoso é teu nome, grande a tua misericórdia. Neste momento, Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho te pedir-te a paz, o amor, a saúde, a felicidade. Abri, Senhor, os meus caminhos, que meus passos sejam dirigidos por vós, para que eu não tropece na caminhada da vida. Você faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lembre-se, Deus é o Pai, Jesus Cristo é o Filho. A fé move montanhas. Se Maomé não vai à montanha vem a Maomé. Final de mais uma edição do programa. Uma luz em seu caminho. Fiquem todos com Deus, que eu fico com Ele. Não desliga o rádio. Continue aqui na sua 93 FM Brasília de Minas. Essa é a sintonia certa. A todos um abraço e até o próximo encontro. Nossa Senhora, me dê a mão. Essa emissora acabou de apresentar o programa Uma Luz em Seu Caminho, que teve a apresentação do professor Montenegro. Participe do próximo programa. Fiquem todos com Deus e a proteção dos espíritos de luz. Nossa Senhora. Vocês, né? Tô por aqui, graças a Deus, meu amigo. Aí eu não movimenta com lá, né, Padre Zé? O movimenta com lá, né? Quer lembrar que você ouviu a música Pardim Pardal, Laço Justiceiro, né? Deixa eu ver quem chegou aí. Quem chegou aqui foi... Ei! Também a Irene, né? A Irene também. A Irene. Tá bom, dona Irene? Dona Irene, lá do Cristina Rocha, toquei aí. É, e também, quem tá mais eu também aqui? É, Francisco, São Paulo. E a Gislene também, lá do Santa Cruz. Ele pediu a música do Rick Renner. É, e a Maria Geraldo também tá mais eu aqui. Depois vou ouvir o alto seu. A Marilene também. A Mônica e o Mércio. Você ouviu também o Pardim Pardal, né, Jardim Vaqueiro? Toda a galera aí que tá ligado, é a galera que tá ligado por esses quatro cantos pra Rio de Minas, a Vaqueirama aí, lá Justiceiro, e também o Rick Ren, né, Irene? Foi pra você e pra Girlene, toda a galera do Cristina Rocha aí, eu toquei aí. Pra Marilene também, eu toquei aí essa música do do Rick Renner, Te Amo, Pai. Uma música que mexe com o estando da gente que não tem pai, né? A Mônica e Merson, um abração pra vocês aí. E a tia Lulu e tio Tintino também. E também aí a... Já falei, Girlene e o Francisco. A Mônica e o Mércio, um abração. E a Dinha também. Agora você acertou o caminho, né, Dinha? Um abraço pra vocês aí, viu? Você ouviu também, Rick Renner, Te Amo, Pai. Também fechei com chave de ouro aí. Renan e Raí, Chorei no Sinal, hein? Essa galera da Rádio Clube FM. Eu e você até às 8 da manhã. Deixa eu ver o que a dona Irene pediu aqui. Bom dia, Zé. É Irene do Cristina Rocha. Eu queria te pedir a música pra minha mãe Wanda, de Amado Batista. Ofereço pra todos os ouvintes. Obrigado aí. Eu não prometo, não, mas vai ficando aí com essas aí, ó, que eu falo, o Rick Renner, Te Amo, Pai, pra Girlene e toda a família aí. E também o Renan e Raí. Chorei no Sinal, viu? Mas se der um tempinho lá embaixo, no final do trilho, eu mando pra você. Eu vou ouvir aqui o que o Maria Geralda quer falar comigo aqui. Mas vambora, compadre Zé. Vamos encher lata, né? São 7:03. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira hoje. Hoje é dia... Que dia é hoje, compadre Zé? Hoje é dia... Dia 4 hoje de abril 2025 agora. Tá certo? E aqui vamos nós, são 7:03. Clube FM. Clube FM, eu e você, até as 8, você está na companhia do carroceiro apaixonado, seu vulgo Zé Bicudinho. É, um abraço aí, Mércio, um abração, Mércio aí. É, vamos lá no Mercadão Rural. Mercadão Rural, a loja de confiança do produtor rural, lá você encontra tudo que você precisa para a sua fazenda, animais, jardim, semente, adubo, tudo para irrigação. É, rações, núcleos e minerais, além disso, ferramenta, arame e selaria em geral. E o seu pet não fique de fora, possui um lugar especial para eles. Tem também tudo contra praga urbana, ratos, escorpiões e formigas. É, Mercadão Rural, aqui tem Mercadão Rural. Agora em novo endereço na rua Juscelino Kubitschek 57, senta em frente à rodoviária, no antigo Consul Cláudio. É, telefone 34950101. Mercadão Rural, aqui tem tudo pra você, hein? Atenção, Brasília de Minas e região. Este comunicado é para você. A Ótica Brasília de Minas informa que o médico oftalmologista estará atendendo dia 12 de abril. A consulta é completa com refração ocular, aferição da pressão e fundo do olho. Consulta apenas R$80. Agende já sua consulta pelo fone Zap 997356083. 997356083. Ou na Ótica Brasília, Rua Coronel Sansão, 179, Centro, próximo à Câmara Municipal. Atenção, Brasília de Minas e região. A rede de óticas Sena avisa que haverá consulta com o médico oftalmologista nesta quarta-feira. A Ótica Sena está localizada na Avenida Josefina Palma, número 35, Centro. Você pode marcar também pelo fone Zap 38 99189 1405. Não perca, é nesta quarta-feira. Marque sua consulta com o oftalmologista na Ótica Sena. Óticas Sena, porque você merece o melhor. Ofertas Relâmpago Drogaria Minas Brasil. Shampoo Seda 325ml de 13,35 por 9,49. Pó compacto Epsol Pele Clara, fator 50, 10 gramas de 186,99 por 119,90. Óleo Elsev Extraordinário 100ml de 58,80 por 39,90. Banho de creme Bioextratos 1kg, várias fragrâncias de 90,80 por 59,90. Ofertas válidas até o dia 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, atendimento clínico, ambulatorial e medicações todos os dias. Consultas agendadas com os seguintes especialistas: geriatra, ortopedista, ginecologista, psiquiatra e pediatra. Temos também fisioterapeuta, fonoaudióloga e nutricionista. Aqui você pode contar com procedimentos como pequenas cirurgias, teste do olhinho e da orelhinha. Agende sua consulta pelos telefones 3231-1386 ou 998-22-3481. Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida, antigo Hospital São Vicente de Paulo, Rua Juca Flávio 298, no centro, Brasília de Minas. A Conecta está... Olha, compadre, abre o microfone, compadre, está por causa do parabrisol no parabrisa, mistura o vermelho, né? Abre o microfone, compadre, está falando sozinha a propaganda aqui. A Conecta tem um recado para dar para você. A Conecta está com a promoção relâmpago imperdível em toda a loja, 35% de desconto. Eu disse 35% de desconto. É, corre para a loja e confira as ofertas. Você pode dar uma olhada nas promoções em nosso site também, www.conexcelular.com. É, tu conserta o seu celular conosco, a melhor manutenção da cidade. Conecta celular 35% em toda a loja. Corre. É promoção relâmpago e pode acabar a qualquer momento. Quem chegar primeiro garante as melhores ofertas. É Rua Zifina Palma, 212B Centro, www.conexcelular.com, hein? Ajude crianças com câncer, sem tirar nada do seu bolso. Na hora de declarar seu imposto de renda, você pode destinar parte do valor para crianças com câncer, assistidas pela Fundação Sara. É fácil, rápido e sem custos para você. Uma ação de solidariedade garantida por lei. Converse com seu contador ou acesse fundaçãosara.org.br/imposto de renda. Fundação Sara. A gente conta com você. Abasteça seu carro em um dos postos Ali de Brasília e de Minas. Posto Prêmio, de em frente ao Mercado Municipal. Posto Panorama, no Trevo do Alto Claro. Posto Classe A, Avenida Bias Fortes, próximo à AABB. E Posto Elo, na Avenida Rui Barbosa, pertinho do Hospital São Vicente. São profissionais treinados para oferecer sempre o melhor atendimento para você. Temos também troca de óleo. Vai abastecer o seu carro? Passe em um dos postos Ali de Brasília e de Minas e veja a diferença. Sempre do seu lado, Clube. Ei, moçada, vamos lá em Orlando tomar uma aqui. O sol hoje vai esquentar, até o sol tá esquentando. Não teve uma nuvem, nublou bonito ontem à tarde, né? É Orlando Aguaí, se está com sede, Orlando Aguaí é a solução. Tem água, galão de 20 litros, de excelente qualidade, com pH Cevigo 18, você pode retirar no... Você pode retirar no local, excelente qualidade, você pode retirar no local ou levamos até a sua residência, bem rapidinho. Temos frango assado aos domingos e também entregamos em domicílio. É só ligar 987299469223-5485. Orlando Aguaí, bom atendimento e respeito ao cliente, Rua Travessa Padre Calado, 35, hein? Precisa de peças para bicicletas? Vá a Eletrociclo. Precisou de peças para eletrodomésticos? Eletrociclo, ai! Aqui tem tudo o que você precisa. Seu liquidificador, tanquinho e ferro elétrico tem conserto. E a Eletrociclo tem a peça ideal para qualquer marca. Na Eletrociclo é bem mais fácil. Compre sua bicicleta e parcele em suaves prestações no cartão de crédito. Eletrociclo, Avenida Rui Barbosa, 536 Centro. Fone 3231-1439. Jornalismo da Clube. As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Boletins diários a partir das 6 horas da manhã. Jornalismo Clube FM. A notícia no seu tempo. Ô, Padre, o que tá acontecendo, mano? Para de conversa e manda moda. Pois é, nesse exato momento aqui é só encher nas latas e derramando. É, só encher nas latas e derramando. Pois é, exato momento aqui é o seguinte, eu lembrando, Mari Geraldo, bom dia pra você, bom dia Valdirene, bom dia também a Lucinéia. Quem tá chegando também agora é a Lenice do Bairro Botelho, Lenice Madureira. Um abraço, Lenice, pra você e toda a galera do Bairro Botelho em geral aí. É, você falar nisso, a coisa que eu gosto muito de mingau de milho, mas o que eu mais gosto é a rapa da panela. Ei, maravilha, é a rapa da panela que eu gosto do mingau. Depois que eu rapo aquela panela, que eu limpo ela, deixo ela limpinha com a panela, faço furar ela. E depois que eu... Aí já, por vez que o mingau já tá frio, né? Um dia aconteceu... um fato, tô lá esperando a panela. Você acredita que o caba, vocês vão na panela, fazendo mingau lá, fazendo, quando eu esperei a panela, colocou, aí a pessoa colocou, foi água na panela, né? Foi água. Aí eu fui embora numa tristeza bruta. Aí depois a menina falou assim: ô pai, vou arrumar o que eu faço pro senhor. Aí ela fez pra mim o mingau no outro dia. Aí eu comi, menino. Falei assim: não deixa a panela magra, mas deixa ela mais ou menos gorda às beiras ali, ó. Ah, lá, já assim esse requeijão que você tá fazendo aí. Já pensou eu ir do lado aí, conversando mais feliz aí, batendo um papo com o pessoal aí. E você termina o requeijão, você me entregar o tacho, põe ele aqui entre as pernas minhas assim. Nem que sujado de carvão, não tô nem aí, ó, e rapando a panela. a panela. A panelão, o tacho. E depois aquele cafezão. Ô, beleza. Vambora, compadre Zé. Vambora, vamos encher a lata. Depois, se sobrar um tempinho lá embaixo, eu mando pra você a música aí, viu? Eu mando a música pra vocês aí. Mas agora, aqui o sistema é complicado. Meus amigos, minhas amigas, por enquanto, uai, não vai baixar mais não? Tem que baixar mais, gente, aqui, né? Não? Ei, maravilha. Quero mandar um abraço também. A galera do Paracatu aí, o pessoal. Zé, manda aí pra nós, pessoal do Hospital Santana também, o pessoal da lavanderia lá. Um abração. E também um abração pro Léo Bing, a Irlan e toda a galera aí, né? A Irlan, né? Um abração carinhoso. E a gente vai por aqui, 7 horas, 14 minutos. Mandar um abração pra Dona Neuza, Dona Neuza lá do bairro Botelho, a Dona Geralda, a Dona Maria, a Rosa e todos vocês aí do bairro Botelho, Araújo, Interlaga, Bituruna. Um abração carinhoso aí pra vocês, tá certo? Então vamos nós aqui, vamos nós. Valdir, bora tomar café, vai, ou pra roça? Bora, Zé. Vamos encher lata. Drogaria São Pedro, preço baixo de verdade todo dia, informa a hora certa. Pois é, 7 horas 15 minutos agora, hein? Ofertas arrasadoras e com super economia para seu bolso, só a Drogaria São Pedro faz. Shampoo João e Maria Baby Glicerina 400ml, só R$19,90. Sabonete Johnson's Baby Glicerina Refil 180ml, R$11,49. Sabonete Dove 90 gramas, por apenas R$3,90. Fralda Personal Soft Protect XG Mega, com 36 unidades, só R$31,90. Creme Dental Close-Up Bioactive Protect 70 gramas, só R$2,79. Você precisa correr para São Pedro ou chame um vendedor pelo WhatsApp. O Netel, vem navegar, vem se conectar, vem navegar com a Netel. Tem os melhores planos na TV, no PC e no celular. Com a Netel vem se conectar, é internet de montão pra você navegar. Com a Netel vem se conectar. Netel, você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação com ultra velocidade, suporte 24 horas e instalação grátis. Contrate agora mesmo pelo 389-9898-3718. Netel, conecta você ao mundo. Pois é, 7:16 agora, sexta-feira, hoje, dia 4. Confira as ofertas do supermercado Bias Forte. Arroz cocal parbolizado, tipo 1,5 kg, R$25,90. Café moído forte, 250 gramas, R$14,90. Margarina Delícia, 500 gramas, R$5,49. Faça seu cartão Super Compras e aproveite os descontos. Somos cadenciados Brasil Card Cartões. Inovação é no Bias Forte, o supermercado de toda a família, hein? Tá precisando de comprar ou renovar seus óculos? Agora ficou mais fácil. A Ótica Brasília de Minas faz parte da rede de óticas Pague Menos. Aqui você encontra o estilo que combina com você, com um excelente atendimento, entrega rápida, qualidade, menor preço e as melhores condições de pagamento. E não se esqueça, agendamos o seu exame de vista com o médico oftalmologista. Ligue agora mesmo e agende 99735-6083. Estamos localizados na Rua Coronel Sansão, 179, próximo à Câmara Municipal. Venha nos visitar e aproveitar nossas promoções. Ótica Brasília de Minas, mais luz para seus olhos. Precisou de um remédio de novo? É só ligar na Farmácia do Povo, pois quem conhece a Farmácia do Povo fica contente, sempre volta de novo. É preço baixo de verdade, você pode acreditar. Se precisar de um remédio, basta só você ligar, que rapidinho vai chegar. Tem a linha infantil, esmaltes e perfumaria, e tem produtos e beleza para o seu dia a dia. Pra completar sua alegria, precisou de um remédio de novo? É só ligar na farmácia do povo. Pois quem conhece a farmácia do povo fica contente, sempre volta de novo. Precisou de um remédio de novo? É só ligar na farmácia do povo. Pois quem conhece a farmácia do povo fica contente, sempre volta de novo. Não, era pra me mandar um recado pra outra pessoa aqui e depois eu. E aí eu lembrei que eu não tinha mudado o cadarço aqui não. Aí eu apaguei, mas não é nada demais não, viu amor? Eu ia mandar pra Maria, né? Aí mandei, e mandei errado, mas por isso que eu apaguei, infeliz. O Laboratório Senhora Santana conta com um profissional de alta competência e experiência. Aparelho moderno de alta tecnologia que garante o que preciso com rapidez. Fazemos coleta domiciliar e também coleta infantil especializada. Cobrimos qualquer orçamento e atendemos vários convênios. Direção Laiane Saraiva. Aqui você encontra. Aqui você, qualidade e compromisso com sua saúde. Laboratório Senhora Santana, Avenida Biasuato 846. Dona Joaquina, o telefone é o 3231-1066 e o 998-5462. Olha lá, bora, compadre. Atenção, Brasília de Minas. No Laboratório Santa Clara, sua saúde é prioridade. Além de exames laboratoriais com precisão e qualidade, oferecemos descontos especiais para você cuidar da sua saúde. Venha conhecer nossa unidade e aproveite as condições imperdíveis com tecnologia de ponta e atendimento humanizado. Visite nossa unidade em Brasília de Minas, na Avenida Bias Fortes, 435. E realize seus exames com segurança e conforto. Laboratório Santa Clara. Certeza de resultados confiáveis. Ofertas Relâmpago Drogaria Minas Brasil. Pilha Panasonic Alcalina 4 unidades de 15,80 por R$ 9,99. Luva de látex nobre com pó de 44,70 por R$ 26,99. Pomada Bepantol Baby 60 gramas de 42,99 por R$ 29,99. Pó compacto Epsol Fator 50 cor morena de 186,99 por R$ 119,90. Ofertas válidas até o dia 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Supermercado Rocha, o novo conceito de qualidade, preço baixo, bom atendimento para você, Brasil Minense. Padaria Gêneros Alimentos em geral, Gêneros Alimentos em geral, bebidas e muito mais. Supermercado Rocha tem tudo que você precisa, além de muito mais comunidade para você fazer as suas compras, inclusive com pedido pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp 97464094. Supermercado Rocha, Rua Buenos Aires, em 18, Bar Santa Cruz. Supermercado Rocha é o preferido, hein? Eu falei o número, né? 318, Bar Santa Cruz. Supermercado Rocha é o preferido. O zap 97464094. Certo? Chama nós! Eita! Atenção, atenção, gente! O mês de abril chegou trazendo uma chuva de ofertas das lojas Cordeiro. Fritadeira elétrica Mundial 3 litros e meio de 449 por apenas 399 ou 10 vezes nos cartões. Cooktop Atlas 5 bocas de 799 por apenas 10,67,90. Gente, tem mesa granito Barcelona com 6 cadeiras de 1.699 por apenas 1.400 499 ou em 10 de 149,90 mensais. Guarda-roupa Rei Caju com 6 portas de 1.379 por apenas 1.199 ou 10 vezes nos cartões para você. Então corre para as Lojas Cordeiro, porque em abril o preço cai e a economia sobe. Lojas Cordeiro, qualidade e preço baixo ao seu alcance. Precisou de internet de alta qualidade? Atendimento rápido e eficaz? Venha para o provedor mais recomendado de Brasília de Minas. Infox. A conexão que você merece. A Infox tem a solução certa para você e para sua empresa. Internet fibra ótica com ultra velocidade é Infox. Faça-nos uma visita ou ligue 3231-2690 ou no fone zap da TIM 99209-4597. Na Vivo 99869-5961. Infox, em frente à Prefeitura de Brasília de Minas. A chave para um futuro de sucesso e realização está na Unopá Anhanguera. Cursos com nota máxima no MEC, com professores, mestres e doutores. Aulas práticas, dinâmicas e qualificadas. A Unopá conta com um ambiente inspirador, atendimento humanizado e uma equipe qualificada e pronta para te guiar na sua jornada acadêmica. Temos mais de 100 opções de cursos como pedagogia, educação especial, administração, investigação e perícia criminal e muito mais. Ofertamos bolsas com 10 a 100% de descontos para facilitar ainda mais. Não abandone o seu futuro. Vem para Unopá Anhanguera, Brasília de Minas. Rua Dorval Passos, 70A, Centro, ao lado da ABC da Construção. WhatsApp 38999601111. Existe pai de pet que cria cachorro, gato e até bichinho eletrônico. E existe pai de mosquito. Mantenha os bebedouros dos animais e ralos limpos, lixeiras tampadas e reservatórios de máquina de lavar e geladeira secos. Água parada é o berçário do Aedes. Não crie o mosquito. Faça a sua parte na prevenção contra a dengue. E caso perceba sintomas, não se automedique. Procure uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Pronto para descobrir a reinvenção do frescor? Experimente Clash, a nova marca de perfumaria masculina do Boticário. Impactante do começo ao fim. Um clash de sensações que instiga a enfrentar a pressão e voltar mais forte. Compre com 25% de desconto na loja, no site, com o revendedor ou pelo WhatsApp até 23 de março. Clash é o Boticário. Vambora, seu Zé, vambora, seu Zé, é nós aqui. Na Quality Pharma, medicamento manipulado é coisa séria. Não brinque com sua saúde. Procure sempre uma qualidade nos medicamentos manipulados com farmacêutico especializado que acompanha todo o processo e manipulação. A Quality Pharma reúne o conhecimento e a experiência que o seu medicamento manipulado merece. Quality Pharma, farmácia de manipulação em Brasília de Minas. Superena, aqui você encontra uma novidade da moda, são confecções, calçado, além de roupas, cama, mesa e banho e muito mais, tudo é até 12 vezes no cartão, você vem na promissora, sem acréscimo, sem entrada, pela primeira compra. Superena, sua loja em Brasília de Minas. Sua família merece o melhor sempre. E com a Real Pax, você tem um plano completo, com amparo real para toda a sua família. Com o plano Real Pax, você garante assistência total 24 horas por dia. Translado de até 1.000 quilômetros para todo o Brasil. Atendimento especializado, lanche completo e descontos exclusivos em consultas, exames e odontologia. Todos esses benefícios estão inclusos no seu plano, sem nenhum centavo a mais. Por apenas R$ 39,00 mensais, você cuida de quem ama, com todo o conforto e tranquilidade que sua família precisa. Ligue agora para 389-9898-4888. E descubra como é fácil garantir o melhor plano de assistência familiar. E ligando agora, você garante uma condição especial no seu novo plano. Não perca tempo. Real Pax. Nossa família cuidando da sua. Quando encontrar a equipe de promoção Clube 93 nas ruas, você já sabe, tem prêmios à vista. Lisboa, movimentando a cidade, presenteando os ouvintes. E se o seu rádio estiver sintonizado em 93,9, quando for parado pela nossa equipe, você pode ganhar prêmios do Lisboa. E o povo pra orar, Pai Deus Nosso Senhor mandar chuva. Meu compadre, esse ano a chuva chega mais cedo. Tô vendo certo sinal. No mesmo trilho estamos eu aqui, eu e vocês, vocês daí, eu daqui. É, quem tá chegando agora é o Toninho lá do Quixadá. É, okay. Pois é, a Sidoca é ninja, ela. Deus leu o que você apagou. Não precisa ler a palavrinha, vai, né? Porque eu mandei um recado aqui. Eu mandei um recado aqui, vê? É. Aí eu falei assim, você vai vim quando aqui, né? E aí eu esqueci o vai e eu coloquei quando eu era no zap seu, eu apaguei vai. O Clube Sertanejo, não, o Clube Sertanejo ainda não, nós estamos aí, quero mandar um abraço também a galera, seu Zio, do Dr. Mesquitas, o Lei, todo mundo aí, um abração carinhoso, a Mari Geraldo também, o Felício, o Júnior, todo mundo aí da Gamileira, da Barra Gamileira, Olhos d'Água, Vila Nova, todo mundo aí, um abração carinhoso, São Pedro, Vila Brasilândia, São Judas, e a todos vocês que estão ligados aí, e também o Oró, lá na Fazenda Cantagalo, Jai Motor também, Jai Motor colocou um boteco, pus o nome do boteco dele, é o boteco do Jai Motor, lá pro lado de perto de Ubaí, município de Luislândia, na estrada de Ubaí, né? É o nome do boteco dele, se sobrar nós vende. Ei, motor, um abraço pra vocês aí, viu? A galera da Boa Vista também, São Judas, Vila Brasilândia, povão hospitaleiro aí, né? Um abração carinhoso, é o Tuquinha da Casa Assombrada, O Pedrão, todo mundo aí, um abração carinhoso aí pra vocês, viu? O Pedrão da Casa Assombrada. Não, é Tuquinha que é, né? Então vambora, compadre, da galera da Boa Vista aí, um abração carinhoso. E a gente vai encher as latas aqui, enchendo e derramando. Vamos por aqui, levando pra você o melhor da música, o bom humor e a boa comunicação, hein? Pois é, o Clube Sertanejo tem oferecimento da Ótica Brasília de Minas, entrega rápida e qualidade comprovada. Visite-nos hoje mesmo, experimente o conforto e a qualidade que sua visão merece. Não deixe sua visão esperando. Óculos ponto no tempo que você precisa. Você não pode perder. Venha para a Ótica Brasília de Minas, nova direção, Coronel Sansão, hein? Atenção Brasília de Minas e região. Este comunicado é para você. A Ótica Brasília de Minas informa que o médico oftalmologista estará atendendo dia 12 de abril. A consulta é completa com refração ocular, aferição da pressão e fundo do olho. Consulta apenas R$80. Agende já sua consulta pelo fone Zap 997356083. 997356083. Ou na Ótica Brasília, Rua Coronel Sansão, 179, Centro, próximo à Câmara Municipal. Atenção! A Funerária Bom Pastor informa toda a população que tem uma empresa passando de casa em casa, tentando se passar pela Bom Pastor, solicitando o contrato do associado e falando que somos a mesma empresa. Mentira! Nós da Funerária Bom Pastor repudiamos essa situação e já estamos tomando medidas cabíveis. Não temos parceria com outra empresa do mesmo segmento. Qualquer dúvida, entre em contato para maiores esclarecimentos. Não se deixe enganar. Informou a Funerária Bom Pastor, 99958-1757. Netel, você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação com ultra velocidade, suporte 24 horas e instalação grátis. Contrate agora mesmo pelo 389-9898-3718. Netel, conecta você ao mundo. Pois é, 7 horas 34 minutos agora, hein? Alô, cliente, amigos de Brasília, de Minas e região. É dia de rodeio. A Casa de Carnes Rodeio preparou para essa semana a melhor promoção para você. Confira. Carnes de segunda, a 100, paleta e músculo por apenas R$27,90 o quilo. Costela, R$13,90 o quilo. Carnes de primeira, chão de fora, lagarto e patinho só R$33,90 o quilo. Mocotó, R$7,90 o quilo. Rabada completa, R$9,90 o quilo. Pertence completo para feijoada, R$17,90 o quilo. Pernil fatiado, R$17,90 o quilo. Osso bulco, R$22,90 o quilo. Costela gaúcha, R$27,90 o quilo. É dia de rodeio. Casa de Carnes Rodeio, o açougue campeão dos preços baixos. Gaô, amigo produtor! Olha só, Citinha, em Brasília de Minas temos Casa do Fazendeiro, tá? Tudo que você precisa em sua fazenda ou sítio, você encontra na Casa do Fazendeiro. Temos rações, adubos, sementes, vacinas, linha completa de medicamentos, temos também proteinados, sal comum e mineral, arreios, ferragens, ferramentas, motores, desintegrador, pulverizadores, roçadeiras, arames e muito mais pra você. Na Casa do Fazendeiro você encontra tudo para o seu pet. Casa do Fazendeiro, ótimos preços e ótimo atendimento para você. Venha negociar com a gente. Casa do Fazendeiro, rua JK, número 199, bem no centro da cidade. E olha o nosso telefone para ligação, é o 3231-2273. E o nosso fone no WhatsApp é o 99845-4743. Casa do Fazendeiro! Atenção, atenção, atenção, atenção. Vem aproveitar o quinzenaço do consumidor Lojas Amos. São 15 dias de muito preço baixo e condições imperdíveis. Você não pode ficar de fora. Toda loja em até 12 vezes sem juros. Air Fryer 4 litros, 12 de R$19,90 sem juros. Sofá de canto Cielo, 12 de R$129,90 sem juros. Tanquinho Lava Max 10 quilos Sugar, 12 de R$37,90 sem juros. Vem economizar. Vem pro quinzenaço do consumidor Lojas Amos. Tudo que sua casa precisa em um só lugar. Ô louco, meu! Chegou na Farmácia do Povo, o Ora Pros Nobis. O Ora Pros Nobis auxilia no emagrecimento, melhora o funcionamento do intestino, fortalece o sistema imunológico, previne anemia, mantém a saúde dos olhos, evita o envelhecimento precoce, previne a diabetes, diminui o colesterol e ajuda a evitar o câncer. Ora Pros Nobis, o original, é só na Farmácia do Povo. Venha conhecer e fique por dentro. Ora Pros Nobis, tudo que sua saúde merece. O original você só encontra aqui, na Farmácia do Povo, é claro. Tô de volta, né? Na mesma trilha até as 8 da manhã, 7 horas 37 minutos, sexta-feira, né? Sou doido, o homem da bicicleta. Galera da Camilo Prates aí, galera da Guilherme, da Padre Vieira, galera aí da Padre Calado, galera da Malaquês Ramos, Grisela Antunes aí, abração carinhoso pra vocês, Camilo Prates também, Gurutuba, Via Januária aí, Ana Antunes aí, um abração pra essa Rua de Sossego, abração pra essa galera maravilhosa aí, Avenida Brasil, Barbotelho, Alice Gonçalves, Deodato Cunha, tanta rua aí, João de Brito, Ramiro Silqueira aí, um abração carinhoso aí pra vocês. Atravessando um pouquinho, vou dar uma chegadinha lá no São Juvenal, meu amigo Calu, abração. Pessoal da Fazenda Brasília aí, do Interlagos, Bituruna e também Bela Vista 1, Bela Vista 2, São José, Paracatu, Tabua, Bonito e Grande, Vai Suja. Abração pra essa galera todinha aí que tá ligada, e a Cana Brava também que tá ligada na clube. Vou dar uma passadinha rapidinha ali no campo de Avião Velho, seu Tezinho, Valdete, toda a galera de Santa Helena do Sul, do Norte, que se eu vim cair no Ilá, dá problema. Santa Helena do Sul, do Norte e também Riacho do Meio. Vamos embora, né? Vamos passar fazendo a Machinha Tiririca, Cocal, Fazenda Cocal. Já cheguei aqui na entrada do Alto Claro, minha galera do Bar Quintino. Tô descendo aqui mais ou menos aqui na minha avenida Rui Barbosa. E vou descendo devagarzinho aqui, vou virar aqui, vou passar aqui na Igreja do Rosário, na Rui João da Cunha, fazer o sinal da cruz, né? No nome do Pai aqui. Já tô chegando aqui na Clube, já tô aqui já. Tá certo? Faça suas compras no Lojão Popular, Explosão, Confecção, Adolói, estão cheios de novidades esperando por você. Confecções, calçado, adulto, infantil, acessórios em geral. Compadre Zé, capricha, nego velho. Balança boi, balança boiada e manda boi. Adultos, infantil, acessórios em geral, tudo com o melhor preço da cidade. Explosão, Confecções, Lojão Popular, onde você vai economizar. Lojão Popular, 457, 67, senta em frente. Economizar, Lojão Popular, Rua Coronel Sansão, 467 Centro, Explosão Confecção também na Coronel Sansão, número 401. Abração, galera, da Coronel Sansão aí. Pois é, a Clínica São Lucas Odontologia já faz parte da vida de Brasília de Minas. Cuidando de sorrisos com excelência e dedicação, com uma infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e uma equipe altamente qualificada. Oferecemos tratamentos personalizados para transformar a saúde estética do seu sorriso. Seja para clareamento, implante, ortodontia ou qualquer outra especialidade. Estamos prontos para te atender com carinho e atenção que você merece. Venha conhecer a São Lucas Odontologia e desculpe porque somos referência na cidade. Rua Camilo Prado, 356A, no coração de Brasília de Minas. É nós de volta, Casa de Caju Alto, padrão de qualidade. Na Casa de Caju Alto tem os melhores preços da cidade. Casa de Caju Alto fica na Avenida Januário, ao lado da padaria Selvio. O telefone é o 97475913. 97475913. Liga e fala com o Sejão. Funcione de segunda a sábado, domingos e feriado, até umas horas do dia, né? Quem tá chegando agora? É ela, há quantos anos nós não se fala, hein? Sua escola aqui tá devagar, sua escola maravilha, já aí aí é muita beleza, viu? Aí se der problema, tentou um extintor de pagar fogo aí, para baixo. Saudade é de rico, né? De pobre é saudade, que a saudade de pobre é mais forte, né? É mais forte, né? Ei, Trembão, bom dia, meu querido. Tô ouvindo também. Um abração pra você, Raquel, a galera, as gamelas aí também. A galera do Zermei também, um abração carinhoso. E vamos nós aqui até as 8 da manhã. Super Mega Calçado e Acessório, uma loja super completa com nova variedade de calçados com preço baixíssimo. Venha se surpreender com os bonitos modelos de calçado masculino e feminino da Super Mega Calçado e Acessório. Rua Coronel Sansão, 457, loja 1, ao lado do Lojão Popular, hein? Brasmetal, comércio varejista de materiais de construção e materiais de serralheria. Fazemos portas, portões, fornos, fogões, calhas, telhas e soldas em geral. Rua Rio Pardo, número 165, bairro Dona Eloína, em Brasília de Minas. Estamos de portas abertas esperando por você. Atendimento de segunda a sexta, de 7 às 18 horas e sábado, de 7 ao meio-dia. Telefones 998-42-8553 e 991-84-9602. Brasmetal, materiais de construção e serralheria. Direção Alexandre. Acaba de chegar em Brasília de Minas o Elixir de São Caetano, o melhor anti-inflamatório natural do Brasil. Elixir de São Caetano é da 7 Mais e você só encontra na Farmácia do Povo. O Elixir de São Caetano previne e combate azia, gastrite, má digestão, refluxo. Previne e combate também infecção urinária, infecção na bexiga e nos rins. Ajuda na saúde da próstata. Combate cistos, miomas e ovário policísticos. O Elixir de São Caetano também é essencial no combate a diabetes, colesterol alto e pressão alta. Previne reumatismo, dores nas juntas e nas costas. Regula TPM, o calor e o cara frio da menopausa. Alivia o estresse, fortalece os cabelos e unhas e auxilia na limpeza do organismo. Elixir de São Caetano. Exija o original, é da 7 Mais. E você só encontra aqui na Farmácia do Povo. Venha correndo pra Farmácia do Povo, adquira o seu Elixir de São Caetano e pague em 6 vezes. Tá esperando o quê, hein? Mais informações, ligue 998979706. Farmácia do Povo, na Arthur Bernardes 150, no centro, próximo ao Mercado Municipal. Você merece o profissionalismo e a atenção do Dr. Breno Mendes Cardoso. Consultas médicas e ultrassonografia. Dr. Breno está atendendo agora em seu consultório. Avenida Rui Barbosa, 365, no centro de Brasília de Minas. Próximo ao Fórum. Telefones 3231-1087 e 999-55-1855. Dr. Breno. Consultas médicas e ultrassonografia. Pois é, Selby Panificador em excelência, atendimento e muito mais qualidade para seus clientes, é para a mercearia o seu lugar. Temos produto alimentício, produto limpeza frio geral, produto limpeza e frios em geral. Temos também todo tipo de biscoito caseiro e o melhor pão da região. Sinta esse sabor. Selby Panificador, mercearia, Vigenuário 459 Araújo, telefone 9862-3112, hein? É... Está cansado de esconder o sorriso? Sente dificuldade ao mastigar? O mês de março chegou e com ele a campanha nacional de implantes na Oral Center. Aqui você encontra atendimento especializado em tecnologia para transformar o seu sorriso com segurança e qualidade. Agende sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp 99109-6259. Oral Center. Aqui todos podem sorrir. Na Clube FM, a sua noite é mais animada, mais agradável. De segunda a sábado, às 8 da noite, tem o Night Club. Clube FM. Clube FM, eu e você até às 8 da manhã. Quem está chegando agora também é quem chegou há poucos minutos, a Raquel Gamela e também a Bia também. Um abração aí para essa galera. Essa galera maravilhosa aí que está ligada na clube. Um abraço a todos vocês que estão ligados. E também eu quero mandar um abração também para o Zé Barriga, o menino, a turma do Ronei também. Não pode deixar não, tem que mandar lá com o Ronei. A cadeira cativa aqui há anos. Acho que a idade que a rádio tem, ele me acompanha, acompanha a gente aqui na programação, né? Deixa eu lembrar que eu esqueci de você, Ronei. Bom dia, Zé. Aqui é o Ronei de BH. Manda um alô para a comunidade Buriti. Para Rejane, Zé Barriga, Marquinho, Danilo, Geraldo Coelho, a música a sua escolha. Se dá um tempozinho, eu toco lá embaixo, pelo menos um alô, tô mandando para você, viu? A galera, eu vi a dona Rejane fazendo compra, né? Eu pergunto, cadê Zé? Zé tá lá. Falei com ela assim, ela falou aquilo que eu mandei um abraço para ele, né? Zé Barriga, abração para você. Tem muito frango aí, Zé Barriga? Tem muitos anos que nós não vemos, Zé? Ontem eu tomei duas lapadas, dois dedos gordos. nós da janta lá, e eu também jantei também, botei, forrei o estambo e não dei uma volta para aquela comida, de fazer o quilo, não assentar não, né? Aí eu fui acabando logo e deitei também. Deitei e ferrei no sono. Quando foi hoje que eu levantei, o uísque fez efeito, foi hoje de manhã. Quando eu pisei no chão, eu falei assim, uai, o chão parece que a beira da cama do chão lá do piso tá quase uns 5 metros de altura, menino. Quando eu pisei lá, eu fui direto no guarda-roupa, que eu segurei no guarda-roupa. Aí quando eu fui ver que eu tinha tomado o remédio para dormir ontem, ele fez efeito, foi de manhã cedo. E tem um amigo meu aqui, o que ele falou, meu amiguinho? Esse aqui é amigo meu, quer ver? O que ele falou? Deixa eu ver se eu achei ele aqui. Ô, Tia Librina! Abração pra você, né, Gorré? Tia Librina, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Acho que ele tá aqui pra baixo, aqui, ó. Diz que eu tenho que tomar um remédio mais cedo, umas 4 horas da tarde. Pra fazer efeito. Caralho, fazer efeito, mas fazer efeito durante a noite, né? Aqui, ó. Quando olha que eu não quero rir, mas não tem jeito, não. O ouvinte faz a minha alegria. Aí eu perguntei sobre o papai e a mamãe, tá bem, graças a Deus. Aí hoje o senhor toma outra mais cedo para fazer efeito na hora de jantar. Não vou fazer isso mesmo. Tem um comprimido que eu tô tomando, um comprimidinho, pra mim conseguir dormir. Tô tomando ele 4 horas, 5 horas da tarde, ele vem dar efeito é aqui. Eu vou tomar ela uma menor do almoço. Ei, compadre Zé, 11 minutinhos para as 8 da manhã. Vamos embora! Vamos embora, compadre Zé, né? Vamos embora! Pois é, o Clube Sertanejo tem oferecimento da Ótica Brasil de Minas. A Ótica Brasília de Minas, entrega rápida, qualidade comprovada. Visite-nos hoje mesmo, experimente o conforto e a qualidade que sua visão merece. Não deixe sua visão esperando. Óculos pronto no tempo que você precisa. Você não pode perder. Venha para a Ótica Brasil de Minas, nova direção, Coronel Sansão. Lá você faz o seu exame para fazer o seu óculos também, hein? Tá precisando de comprar ou renovar seus óculos? Agora ficou mais fácil. A Ótica Brasília de Minas faz parte da rede de óticas Pague Menos. Aqui você encontra o estilo que combina com você, com um excelente atendimento, entrega rápida, qualidade, menor preço e as melhores condições de pagamento. E não se esqueça, agendamos o seu exame de vista com o médico oftalmologista. Ligue agora mesmo e agende 997-35-6083. Estamos localizados na Rua Coronel Sansão, 179, próximo à Câmara Municipal. Venha nos visitar e aproveitar nossas promoções. Ótica Brasília de Minas, mais luz para seus olhos. Atenção Brasília de Minas e região. A rede de óticas Sena avisa que haverá consulta com o médico oftalmologista nesta quarta-feira. A ótica Sena está localizada na Avenida Josefina Palma, número 35, Centro. Você pode marcar também pelo fone zap 38 99189-1405. Não perca, é nesta quarta-feira. Marque sua consulta com o oftalmologista na ótica Sena. Óticas Sena, porque você merece o melhor. Presta atenção, chegando na farmácia para comprar um chá para digestão, não procure qualquer chá não, viu? Procure Chá Divinos. Esse é o chá do milagre, menino. O Chá Divinos cura mais de 2.000 doenças. Divinos aumenta o vigor sexual, é diurético depurativo do sangue, doença do coração, gordura no fígado, estômago, ovário, menopausa, dores lombares, prisão de ventre e prevenção de câncer. Chá Divinos. São só 10 ml 3 vezes ao dia. Pingo. Tomou, sarou nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Copiar, menino. O Bom Pastor é tratamento especial, respeito e atenção com a sua família. O nosso ideal é te dar tranquilidade, serviço eficiente com agilidade. A segurança, o conforto presente, com o plano PAF você pode contar. Um amparo seguro, uma mão amiga. Grupo Bom Pastor, com você, por você. Funerária Bom Pastor, há mais de 20 anos amparando sua família. Avenida Bias Fortes, 1030, Brasília de Minas. Fones 38-3231-1415, 99117-1757 e 99958-1757. Grupo Bom Pastor. Março chegou trazendo muitas comemorações. E para deixar esse mês ainda mais especial, a Farmácia Ultra Popular, a mais barata da cidade, preparou ofertas incríveis para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar gastando pouco. Confira essas ofertas imperdíveis. Creme Scala Potão, R$10,99. Shampoo Seda, R$9,99. Sabonete Dove em barra, R$3,99. Escova Predente, R$3,99. Doralgina com 20 comprimidos, R$8,99. Losartana 50mg, R$1,99. Dipirona Xarope Infantil, R$9,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, só R$9,99. Preços baixos de verdade você só encontra aqui, na Ultra Popular. Farmácia Ultra Popular, a mais barata da cidade. Porque cuidar da saúde não precisa pesar no bolso. WhatsApp 99754-1275. Em todo o Brasil e na sua cidade, Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Construir ou reformar é muito mais fácil com a Pilar Materiais de Construção, a maior logística do setor no norte de Minas. Modernidade, qualidade nos produtos, bom atendimento e preços baixos são as principais características da nossa loja. Vendemos no varejo e atacado. Parcelamos suas compras em até 24 vezes. Pilar Materiais de Construção, o alicerce dos seus sonhos. Em Brasília de Minas, na rodovia MG-202, número 769, Vale Verde. Saída para Montes Claros. Telefone 998-800-0992. Em Mirabela, Rua João Antônio, 545, Centro. Pilar Materiais de Construção. Atenção, atenção, gente! O mês de abril chegou trazendo uma chuva de ofertas das lojas Cordeiro. Fritadeira elétrica mundial, 3,5 litros, de 449 por apenas 399 ou 10 vezes nos cartões. Cooktop Atlas, 5 bocas, de 799 por apenas 10,67,90. Gente, tem mesa granito Barcelona com 6 cadeiras, de 1.699 por apenas 1.499 ou em 10 de 149,90 mensais. Guarda-roupa Rei Caju com 6 quartas, de 1.379 por apenas 1.199 ou 10 vezes nos cartões para você. Então corre para as lojas Cordeiro, porque em abril o preço cai e a economia sobe. Lojas Cordeiro, qualidade e preço baixo ao seu alcance. Ofertas Relâmpago Drogaria Minas Brasil. Sabonete granado bebê refil 250 ml, de 26,20 por 16,99. Leite camponesa integral 1 litro, de 6,75 por 4,99. Desodorante Herbíssimo creme 55 gramas, de 7,75 por 4,99. Chocolate Caribe 28 gramas, de 4,20 por 3,36. Leve 3 por 8,99. Ofertas válidas até o dia 31 de março ou enquanto durarem os estoques. Pois é, são 7:57 para a Conecta. Um recado para você, para o que você está fazendo, escute eu aqui, né? Está com a promoção relâmpago imperdível, toda a loja com 35% de desconto. Eu disse 35% de desconto. Corre para a loja e confira as ofertas. Você pode dar uma olhada nas promoções em nosso site também, www.conectecelular.com. Conserte seu celular conosco, a melhor manutenção da cidade. É aqui, Conecte Celular, 35%. Com toda a loja é promoção relâmpago, que pode acabar a qualquer momento. Quem chegar primeiro garante as melhores ofertas. Rua Zifina Palma, 212 B Centro, www.conectecelular.com, hein? Olha o bloquinho de ofertas na Farmácia do Povo! Desodorante Dove Aerosol 150ml, 14,90. Kit shampoo e condicionador seda por 13,90. O quê? Não acredito. Só na Farmácia do Povo. Creme escala potão, quilo 8,99. Repelente show inseto 200ml, 16,90. Mimesulida, caixa 1,99. Pílula do dia seguinte, 4,99. O homem tá doido. Na Farmácia do Povo, doido, doido, doido, doido. Farmácia do Povo, o nome já diz tudo. Já diz tudo. Aqui tem mais alegria. Vem, vem. Cansaço físico, mental, baixo desempenho sexual. Chegou a solução. Vita Force. O Vita Force é uma vitamina composta por mais de 8 vitaminas e aminoácidos que ajudam a melhorar o seu desempenho no dia a dia, tirando cansaço físico e mental e dando a você mais disposição e prazer na hora H. Age na vasodilatação, retarda a ejaculação precoce, aumenta a testosterona, dando a você mais disposição e prazer. O Vita Force é 100% natural, liberado pelo Ministério da Saúde, com exclusividade na Drogaria Barbosa. Telefone 99207-9819. Vita Force. Pois é, no mesmo trilheiro, chegando quase o finalzinho, mas estamos aqui, ainda tem uns quilômetros, ainda tem uns metros para nós chegar na final do, lá no final do trilho, lá no arame. Ei, maravilha. Loja com acessórios, Silvana Confecções, junta para garantir melhor compra e roupas, calçado, artigo de cama, mesa e banho, mochila, bolsa, mala, acessório e presente. O melhor preço, o melhor atendimento, os melhores atendimentos e as melhores condições de pagamento. Você encontra com as ações Silvana Confecções, junta para melhor servir, hein? Você já parou para pensar na importância da sua visão? Nas Óticas Liz Maria, cuidamos de cada detalhe para que você enxergue o mundo com mais clareza e estilo. Seja para óculos de grau ou de sol, temos as melhores marcas e as últimas tendências para combinar com seu estilo. E o melhor, com tecnologia de ponta, lentes 100% digitais e muito mais. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar a escolher o óculos perfeito. Localizada na Avenida Bias Fortes, 1040, ao lado da Magic Center. Óticas Liz Maria, onde a sua visão e o seu estilo se encontram. Visite-nos hoje mesmo e descubra um novo olhar. Óticas Liz Maria, tudo o que você queria. Alô, vaqueiro, boiadeiro, agricultor, a força vem do campo desse homem de valor. No Mercadão Rural, é qualidade, atendimento em primeiro lugar. No Mercadão Rural, tem de tudo para o homem do campo, sementes e maquinários, tudo para irrigação, ferramentas e arreios, plantadeiras, selarias, vacinas, defensivos, esse é o nosso Mercadão, 34950101. A música sertaneja raiz. O sertanejo moderno. Os causos engraçados e as primeiras informações do dia. Clube Sertanejo. Todos os dias aqui na sua Clube. Clube FM. Ê, compadre, só o senhor mesmo pra alegrar nós, hein? Pois é, tô chegando, já tô com as duas pernas pro lado de fora, agarrado no arame ainda, mas ainda tem uns restinhos aí, um respaldozinho do programa que eu tenho que fazer ainda. Eu quero mandar um abraço, bom dia, atrasada, aqui na correria, na correria. Mas te ouvindo. Um abraço, Cândida. Um abraço aí às galera Bia também. Também a Raquel Gamela. Galera da Pitombê do Baixão do Varal. Dona Sebastiana e Sô João. Muito bom dia para todos vocês aí. O Chonadão do Baixão. O Chonadão do Baixão também. Toda a galera que tá ligada na clube. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela participação. É gente, mas que não acaba mais. Só para você ter uma noçãozinha rapidinho aqui, ó. Vou passar a régua aqui rapidinho. O Ronei, o Paiadinha, a Mara, o Jair Carlos, a Macida, o Vanderlei, Manel Cascai, Tim Librina, a Claudiane, meu amigão Ed Toco, Lulu Tiane, Valéria, o Zé Bico, Rosiane, Pedro Mó, o William, Alberi de São Paulo, o Luizinho Cabelo, Angico de Minas, o Célio, o Flásio e Dona Norma, o Alisson Doide, o Valdeci, São Paulo, Tonha, Dona Júlia, Fagner e Gislene do Cristina Rocha, Francisco de São Paulo, Tia Lulu, São José de Cima, Irene também do São José, lá do Cristina Rocha, Marilene, a Mônica e o Mércio, minha internauta, a Dinha do Tatu, Helenice, a Lucinéia, Valdirene, Toninho, Shekinah, Toninho Shekinah, não, Toninho lá do Quixadá, Mari Geralda e também a Bia, o José Alberto Barra do Una, Cândida e a Raquel Gamela, né? Então é desse jeito. E meus internados, não posso. O Chonadão do Baixão, o Jardim Vaqueiro, Dona Neuza do Carmo e o Vitale. E a dona Geralda do bairro Botelho, todo mundo do bairro Botelho, o bairro Araújo, Interlaga, Bituruna, um abração carinhoso. E eu cheguei o finalzinho, gente, olha, tô deixando um abraço aqui, fique com Deus, eu vou com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã. Já tô soltando o arame aqui, vou ficar com o Samanta até 1 da tarde, falei? Drogaria São Pedro, preço baixo de verdade, todo dia, informa a hora certa. Já tô do outro lado da cerca, tchau pra vocês, até amanhã. Ofertas arrasadoras e com super economia para seu bolso, só a Drogaria São Pedro faz. Shampoo João e Maria Baby Glicerina 400ml, só R$19,90. Sabonete Johnson's Baby Glicerina Refil 180ml, R$11,49. Sabonete Dove 90 gramas, por apenas R$3,90. Fralda Personal Soft Protect XG Mega, com 36 unidades, só R$31,90. Creme Dental Close-Up Bioactive Protect 70 gramas, só R$2,79. Você precisa correr para São Pedro ou chame um vendedor pelo WhatsApp. Atenção Brasília de Minas e região. Este comunicado é para você. A Ótica Brasília de Minas informa que o médico oftalmologista estará atendendo dia 12 de abril. A consulta é completa com refração ocular, aferição da pressão e fundo do olho. Consulta apenas R$80. Agende já sua consulta pelo fone Zap 997356083. 997356083. Ou na Ótica Brasília, Rua Coronel Sansão, 179, Centro, próximo à Câmara Municipal. Se você é do tipo que não abre mão de uma alimentação saudável, o lugar certo de fazer suas compras é o Hortifruti Wagner. Temos frutas e verduras fresquinhas todos os dias com a qualidade que você merece. Vendemos no varejo e atacado. Hortifruti Wagner, porque alimentação saudável é o seu melhor investimento. Hortifruti Wagner, Avenida Bias Fortes 367, Vale das Palmeiras. Direção Wagner, experiente e qualificado no segmento. Fone Zap 99810-3093. Para comprar no atacado, nosso contato é 99823-3093. Hortifruti Wagner, aqui cultivamos o melhor, pensando em você. Preços imbatíveis, descontos arrasadores e produtos em 10 vezes sem juros no cartão pra você. Só na liquidação de Fábricas Ema.

pelo Ministério da Saúde, com exclusividade na Drogaria Barbosa. Telefone 99207-9819. Vita Force! Sala de Entrevista. Um programa feito para informar, entreter e tirar suas dúvidas sobre variados assuntos. Sala de Entrevista. Toda segunda, um convidado respondendo ao vivo as perguntas da produção e dos ouvintes da Clube FM. Sala de Entrevista. Ouça, participe e fique bem informado. Sala de Entrevista. Segunda, às 10 da manhã. Bom dia, com muita alegria cheguei. Vamos juntinhos a partir de agora até uma. Rolando muito som bacana, cheirinho de final de semana no ar, que delícia. E como é bom estar com você aqui mais uma vez. Sempre do seu lado. Sempre do seu lado, essa é a sua. Começa. Está no ar. Manhã da Clube. Sensacional, já está no ar Manhã da Clube, rolando para você até às 11. Às 11 rola o seu alô, seu programa, que delícia, participe. É muita festa, todo mundo animado. Hoje já é dia 4/4/2025. Vai com calma, tempo, não tem aquela musiquinha? Vai com calma. Como é bom estar com você, dona de casa. Hoje é dia de faxina. Tá animada? Não, tem que estar. Que negócio é esse? Você tá viva, coraçãozinho batendo e a Clube novidinho? Tem coisa melhor? Não. Vem ser feliz com a gente. Você no seu trabalho, abençoado trabalho. Curtindo no som do seu carro, que delícia. Brigadão pela carona. Tá de moto? Tô na garupa. Que maravilha. Muita gente aí pilotando moto e com foninho de ouvido. É bom demais. Você curtindo a Clube em Brasília de Minas e região, nas zonas rurais, curtindo o Brasilzão, mundão afora, sintonizado no radinho ou conectado, curtindo a Clube pelas nossas plataformas digitais. Muito obrigada de coração pela sua audiência. Você está curtindo através do aplicativo Radiosnet, pelo app da Clube, clube93fm.com.br. Ai, que tudo! Às 11, rola o seu programa, participe, quero mandar uma alusão e tocar seu som. Aqui, aonde? Fala, vinhetinha! Clube! Isso, eu quero tocar aqui na Clube. É como essa vinheta é educada. Fala de novo! Clube! Participe! Anote aí o contatinho da alegria, 038, é o DDD 99913-3993. Hoje é o quê? Sextou? Vem ser feliz! Que Deus ilumine seu dia, seja feliz, pensamento positivo, muita fé e o resto a gente corre atrás. Alex e Rafael, sexta-feira, sua linda, é a primeira de hoje. Vem ser feliz comigo! No comando, Samantha Dias. Pra ficar bonita, mãozinha lá em cima. Bora, gente! Sim.